Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Eu quero ouvir essa bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é isso. Cheiro de lixo? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Ei, Al Capone, vê se te emenda. Já sabendo teu furo, nego, no imposto de renda. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Nego, Chicago não aguenta. Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado. Já sabe do teu plano para controlar os estados. Ei, Lampião, dá no pé, desapareça. Pois eles vão à feira exibindo a cabeça. Ei, Al Capone. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos. O podcast conhecido como Churume, hospedado no churume.com.br. E tem aqui do meu lado esquerdo, ele que tem o costume de colocar o pinto no saquinho de Deep Leak só pra gritar, chupa que é de uva, Luz! Caraca, peraí, pinto no saquinho de quê? Um, dois mergulhinhos, sabe? Deixa isso aqui em pé assim, só um... Dois mergulhinhos, isso aqui, ó. Dois mergulhinhos. Mas veja bem, é Deep Leak de uva, não pode ser qualquer um. É isso aí, é isso aí. Senão não dá certo. Ah, estamos aí, aqui é o Luz, né, e já começamos com a vergonha alheia. Eu também conto aqui com ele do meu lado direito, ele que a julgar pelo seu formato esférico, podemos concluir que a bola perdida de Gabriel Asbar, Léo Oliveira, o Redondinho. Cara, eu confesso pra vocês que eu já tô excitado já de estar aqui nesse estúdio e estar sentindo o cheiro do mendigo aqui, desse do Douglas, do Ganso. É o mendigo. Mendigo Alfa. É, cara. Eu pensei que eu ia vir aqui hoje pra poder encontrar com ele, pra currar ele. É, eu fiquei curioso que tem três lugares aqui, né? Um, acredito que seja aqui o que eu estou sentado, que é o do Ganso, né? Tem um outro ali que imagino eu que seja o do Gabriel Asbar, até mesmo porque ele tem só o espaço para se colocar uma bola, né? Porque as pessoas sentam nus aqui. E tem esse outro, que é onde o Luz está sentado, eu não entendo muito bem. Luz, por que que não tem assento, é só um cabo aí? É, deve ser onde o Wesley senta, mano, eu não sei. Eu peguei... É pra acender a luz. E também tem eu aqui, meus queridos ouvintes. Eu que tenho como hobby pintar meu único mamilo com esmalte antialérgico vermelho, Caiucho. Olha só que beleza. Nossa, cara. Pior que eu tô vendo aqui, né? Esse é, mamilo. Só tem esse mamilo, mas tá bonito. Ficou bonito, ficou bonito. Né, rapaz? Ficou estiloso. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o Churume, o podcast que é como um bom vinho. Fica melhor com a rolha na boca. Você tá incorporado no Douglas aí. Não, você vê que eu tô até com a dicção ruim aqui pra ficar igualzinho. Você botou cara, seu meu nível de demência ao extremo. Ah, coloquei uma batata na boca, vou falar com o ele. A voz já me decanda. E agora sem mais delongas aí, sobe... Por favor, Léo ou o editor dessa bagaça, suba uma música de e-mail. Assim, faz dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora. Faça como fez Sinatra, compra um carro e vai embora. Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz. Deixa o pai de lado, foge pra morrer em paz. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo. Vocês precisam acreditar em mim. Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo. E conheço a história do princípio ao fim. Gravando e relaxando. Ai que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Mr. Sandman, bring me a dream. bum bum bum bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum bum bum bum. Give him two lips like roses and clover. Bum bum bum bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Mais hoje você, querido ouvinte, que achou que ia ter leitura de e-mail, você se fudeu. Não vai ter leitura de e-mail nesse programa, porra nenhuma. E, Léo, você sabe me explicar por que, que não vai ter leitura de e-mail nessa bagaça? Primeiro é bom a gente explicar que deve estar meio estranho, porque cadê o Gabriel Asbar? Cadê a bola do Gabriel Asbar? Não tem, ele não trouxe nenhuma delas hoje aqui. Cadê é, é 880, né? Ou vem o Gabriel Asbar sem a bola, ou vem a bola dele, né? Ou vem a bola dele. Exatamente. Mas por quê? Porque o ouvinte está ouvindo a gente, eu que sou lá do Los Ticos, não vale fazer merchan aqui. Ticlins! De onde você é, Léo, já que não pode fazer merchan? Ah, cara, mas eu não, sou, não gosto de fazer merchan no meu podcast, não, mas eu acho que tem que fazer melhor, assim, tipo uma pausa, sabe? Tipo uma fermata, sabe? Claro, lá, claro. Entendeu? Que é a melhor maneira. Essa conversa nerd geek que a gente tá tendo aqui também. Essas coisas, assim, né? Não, mas... você acha certo esses caras que fazem merchan em podcast, cara? Ah, eu não, cara. Eu acho assim, ó, o merchan não, mas mandar aquele abraço pro pessoal do Player Select, eu acho que sempre é válido. Né? Exatamente. Não, inclusive, não. Eu me lembro muito do videogame, quando eu apertava muito Player Select pra poder... Pra poder acessar o menu especial. Sim. Só não vamos falar daquele podcast lá que tem cheiro, parece aquela água de lixo, como é que é o nome? O próprio Churume, não é? Churume. Os caras, daqui não se faz nenhum tipo de merchan. Que então é isso? Quando a gente sobe uma escada e tal, né? Aí tem que fazer um pequeno, um drops na escada, né? Não na escada, numa plataforma, né? Uma plataforma drops, claro. Isso. Ou então, a gente não faz lá, cara. Eu costumo andar protegido no metrô, porque eu não quero que me coachcast Brasil, entendeu? Enquanto eu tô andando no metrô. Inclusive, eu vou fazer aqui o meu minuto de silêncio pra esses caras. Sim, aí, sim, todos nós. Minuto de silêncio, mas um minuto de silêncio bem feito tem que ser feito bem na curva do Rio. Assim, ah, com certeza. Se não for feito lá. Essa porra desse podcast aqui, rapaz. Eu ouço ele em qualquer lugar. Eu boto esse som aqui de podcast em qualquer lugar. Eu boto até som no caixão aqui pra ouvir o negócio, mano. Aqui não se faz merchan. Aqui não pode. Não pode ficar fazendo merchan aqui. Mas eu confesso pra você que eu gosto de gravar machucando chiclete. Mas qualquer chiclete? Mas não. Tem que ter um chiclete radioativo, né? Maravilha. A gente não faz jabá, entendeu? Que tem um sabor acentuado, e de sabor o Luz entende, afinal de contas ele passa o pito no Deep Leak, não é? Como a gente já viu agora há pouco. Não, jamais. Mas já que a gente não tem jabá, e já que nós não somos os como eu posso dizer, os donos desse estúdio que fica nesse cortiço fedido pra caralho, com cheiro de gato que mijou nessa porra toda, provavelmente pra matar aquele rato que tá ali no canto, o que nós estamos fazendo aqui, Léo? Hoje, como é dia do podcast, dia 21 de outubro, é considerado dia do podcast aqui no Brasil, tá fazendo um especial que é um projeto chamado Podosfera Unida, que juntou cerca de 18 podcasts diferentes, de temas diferentes e tudo mais, pra fazer um grande crossover. Então, porque se fosse 18 podcasts iguais, seria um negócio complicadíssimo, né, mano? Vai rolar um clone... Até porque nunca teria alguém... Igual o Churume, né? Vamos ser sinceros. Exatamente. Imagina. Se bem que se juntar dois Gabriel Asbar, dá duas bolas. A gente mata um e resolve o problema do que ficou vivo, não? E eu? Vai ser esquecida? Eu que sou a bola não, dele? Não, mas aí você vai ter a bola gêmea do cara que saiu. Aí você, tipo, sei lá. Vai que existe alguém pior que o Gabriel Asbar e não tem nenhuma? É. Tipo, a Tami. Nunca se a Tami sabe, tá, né? Precisando da Tami Gretchen e precisa de duas bolas. Ixi. Pra formar o conjunto inteiro. Mas, então, deixar lembrado aqui que quem quiser saber onde que o Gabriel Asbar, onde que o Wesley Zop, o Ganso estão participando, tem no post um link com todos os podcasts e onde que cada um está participando para você ver em qual outro podcast desses 18 eles vão estar lá, entendeu? Vão estar participando. Esses doentes estão esparramando figura aí no podcast alheio, velho. Esses mequetrefes. E também espalhem esse episódio, divulguem esse episódio no dia do podcast, quando sair, com a hashtag dia do podcast e a hashtag Podosfera Unida, para ajudar a pessoa a conhecer o projeto e divulgar o dia do podcast. Lembrando que Unida... É só o nome do projeto, que a gente se odeia. Não. Inclusive, você, ouvinte, para de ouvir essa porra e vai lá no Los Ticos. Muito melhor que essa merda aqui. Mas já que o ouvinte, nosso querido ouvinte, se fudeu e não vai ter leitura de e-mail, Luz, qual é o nosso tema? A princípio, né, pelo que a gente já passou aqui também, o tema é vergonha alheia. Sua, nossa, de quem ouve, de quem grava, né, todas essas. Mas somente ouvindo podcast, referente a podcast. Sim, referente a podcast. Então vamos começar logo essa porra desse podcast, vai, que é tão lindo e sedoso como, sei lá... Como alcaparras jogada. Alcaparra é muito. Foda-se. Vamos logo pro tema dessa porra. Hi, Beto Jamaica. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie. Léo, explique-nos o que é o vergonha alheia no, na podosfera. Você como ouvinte aqui do Churume, obviamente já teve algum quem dia... Quem falou que eu ouço essa porra? Não, só, todo, eu falando... só toda semana. Todo domingo eu tô lá esperando um episódio novo, mas tudo bem. É metalinguagem, eu tô falando com quem tá ouvindo, entendeu? Ah, metalinguagem, beleza. Metalinguagem, meta na minha linguagem. É, você, por exemplo, tá ouvindo o Churume, vê aquelas piadas do Ganso, aquelas piadas do Zop, e dá aquela risada e você fica envergonhado no meio da rua. Isso é uma vergonha alheia em podcast. Ou então quando o Gabriel Asbar conta que ele perdeu a bola dele. Você, obviamente, fica com vergonha alheia da bola dele, né? Você fica com vergonha alheia de um problema físico do amiguinho, né? É. Só porque ele tem só 50% do desempenho sexual que ele deveria ter, você fica rindo disso. Exato. Excelente. Eu sei que isso é um pouquinho errado, mas... Tá errado porra nenhuma. Ninguém mandou perder essa caceta dessa bola aí. Eu tô aqui com as duas, não uso pau pra porra nenhuma, mas tô aqui com as duas. Cara, falando disso aí, é um negócio que acontece de vez em quando comigo, que eu tô às vezes na rua ou no bus, e dá muito de tá ouvindo um podcast desse que tenha, sei lá, palavrão, alguma coisa assim mais explícita, digamos assim, né? Tudo diferente, sim, do Churume, que nessa, sim, porra, sim, ninguém tem a boca suja, caralho. Não. Aqui não pode falar palavrão. Não, e acontece muito de eu estar assim, eu me mexer, eu for puxar o celular e escapa o fone e ele continua tocando, tá ligado? E aí, tipo, vem as barbaridades no alto-falante, assim. Cara, ouvindo o Churume fazer isso, cara, você certamente vai ser preso. Ah, cara, esses dias o próprio Churume tava lendo um e-mail, aí acho que foi no episódio de folclore deles, e tava um ouvinte contando que passou uma vergonha por causa do Churume, que num determinado momento o cara ligou o celular e passou bem aquela parte que o Wesley Zop grita, Beto Jamaica! Beto Jamaica! Como todos nós sabemos, gritar Beto Jamaica nada mais é do que um grito de acasalamento, ou seja, sim, você está no cio quando você grita um negócio desse. Ou então você tira o fone na hora do negão da rola branca. Pô. Tá vendo? Aí você vê aquele negão da rola branca e o cara... Que não, peraí, isso? Você vê, você tá indo além do que a mídia pode te oferecer. Onde você tá andando, rapaz? Ele recebeu, cara, os nudes. Imagina um quarto escuro com o negão da rola branca ali. A única coisa que você vai ver é a rola do negão, pô. Porra, a rola é fluorescente, não é branca, então? Mas que caceta é praticamente que é brilhante. É tipo um sabre de luz lá no meio. É, vai ser praticamente o que vai te iluminar. Entendeu? Tá vendo? Por isso que é sempre bom você ter um negão da rola branca do lado. Entra no quarto escuro, você só vê a luz entrando e saindo, e o grito do Léo. Beto Jamaica! Ah, Beto Jamaica! A luz acendendo e apagando, tá ligado? Ah. Você não entendendo o que tá acontecendo. Acende a luz e você vê aquela cena macabra. Cara, eu vou citar aqui uma história minha que eu tive... No, ouvindo Los Chicos, cara. Que é uma história. Credo. Que eu passei vergonha por dar risada, né? Porque lá no podcast Los Chicos existe uma pessoa que possui uma doença séria conhecida como autismo, né? Ah, sim, sim. Peraí, vamos definir. Vocês ouvintes, vocês fazem ideia do que seja o autismo? O audismo nada mais é do que assim, audismo vem do Bruno Aldi, que é conhecido como Esteban lá no Los Chicos. Ele é aquela pessoa que, como eu posso dizer, tem um senso de humor muito peculiar. Só funciona pra ele aquela desgraça. Ele conta aquelas piadas muito merda, que assim, ela é tão merda que ela bate no limite de merda e dá a volta na tabela. Sim. Aí começa lá de Sim. cima, ela começa a ser engraçada, entendeu? Exato. É e tipo, ele contou uma piada uma vez que foi de um cara que, um português, perguntou, ah, você quer ir pra festa de 15 anos da minha filha? Aí ele falou, eu vou, mas eu só vou poder ficar 5. Cara, quando ele contou essa piada, eu tava no ponto de ônibus, cara. Eu sabe quando você tá no... Tipo, eu tava bebendo um Guaravita. Aham, mas tubaína. No momento que eu tava bebendo, eu já dei... Pum, aquela cuspida, sabe? E, cara, todo mundo olhando pra mim. Foi uma vergonha alheia meio tensa que eu passei ouvindo o podcast. Cara, muito bom. Eu tenho uma história parecida de passar vergonha na condução, que é assim, eu sou um cara que geralmente eu me controlo. Eu não tenho costume de rir, assim, abertamente. Só que aquela, né? Você veio aquele negócio de você dar risada, aquela porra fica te instigando, e aí você Sim. fala, não posso rir, aí é que você quer rir pra caralho, Sim. né? Exato. E um belo dia eu tava ouvindo o Plataforma Geek, e eles estavam com um jogo lá de adedanha, né? Cara. Ou stop, ou sei lá como isso chama na porra do lugar que você tá aí, ouvinte. Mas enfim, é tão bom poder ser ignorante sem ninguém me podar. Não adorei gravar aqui, velho. Então, querido ouvinte, pau no seu cu. Os caras, eles estavam fazendo... Era um stop mais diferente. Não era como era, tipo... Você tinha opções como nome de doença. Você tinha... Você tinha... Caraca. Nome de dupla sertaneja. E você tinha um negócio que era muito peculiar. Um nome de baiano, né? Ou um nome de... Sabe aqueles caras de interior mesmo? Sim. Baiano, nada contra as pessoas que moram no estado da Bahia. É só um nome de pessoas do interior do sertão. Era isso que eles queriam dizer. E aí, eu não lembro quem foi, talvez tenha sido até o Audi, ele mandou era com H, ele não, com R, ele mandou Hollywood pro nome do cara. Aí tem, mano, pior é que tem. Pior aí que eu lembrei, tem. Pra quem não sabe, eu moro na Zona Lost de São Paulo, né? Sim, aqui, Zona Lost. City, e aqui, uhum. meus amiguinhos, é tudo que esses nomes, Hollywood, Diane com 15 Y, tá ligado? Com H no final... Essas Jennifer, com D-I, Jennifer. Tá? Quando eu ouvi Hollywood, sim, sim. passou um filme na minha cabeça, mano. E aí aguenta, porque assim, eu já chamo atenção, porque eu sou um cara grande e gordo entrando no metrô. E eu empurro as pessoas porque eu quero ir na janela. Foda-se, tipo, você tá cansado, eu quero sentar. Tipo tirando o gado da frente, assim, É estilo Moisés, manja. Eu entro, o mar de gente abre. Aí, tipo, já tem uma galera me olhando feio. Aí imagina eu tendo pequenos spams. Parece que eu tava tendo um ataque epilético, tentando isso, ó. Caraca, eu já fiz muito isso, cara. Que merda. Cara, isso aí é horrível. Isso é horrível. Tu simula uma tosse, tipo... E aí começa a rir então, de novo. A tosse deu pra disfarçar, mas quando eu mijei e caguei, ficou esquisito pra porra lá. O pessoal ficou te olhando meio esquisito, né? O bom que a galera saiu do lugar, eu pude esticar os pés e os braços nos bancos, né? Ficou tranquilo. Deitou no chão. Me diga quem nunca cagou no metrô, não é? Deitou no chão, ficou fazendo um anjinho no chão, assim, com os braços e as pernas. Exato. Anjinho de todinho. Que delícia. Caraca. Falando em cagar, gente, vocês me lembraram de uma história que é uma vergonha alheia, que seria uma vergonha alheia que eu contei no podcast e eu meio que me arrependi, né? Teve dois episódios que eu fiz isso. O primeiro episódio foi o episódio que eu participei lá no Curva de Rio, que foi de homens para quais nós daríamos, que acho que o próprio nome já diz, né? Por quê? Sim, participar desse já é uma vergonha alheia. Peraí. Luz, eu entendi direito, rapaz. O cara falou, ele participou no podcast cujo tema era Homens para Qual Eu Daria? Exatamente, cara. Exatamente. Começando pelo cara do que ele tava falando antes aí, do quarto escuro. Ah, sim, o negão da bola branca. Obviamente. Mas como a gente já sabe, como já é de lei, da cu é sempre na brodagem. Não. Entendeu? Sem beijo na boca, que isso é coisa de baixola. Não, beijo na boca não. Aí não. Tem que dar o cu que nem um homem. Isso. Exato. Dar cu, porque pra dar cu tem que ter macho mesmo, né? Tem que ser pra caralho. Eu sou macho pra caralho, rapaz. Sou macho pra caralho. Demora macho pra caralho mesmo. É. E, mas eu tenho a história de cagando, assim, que eu contei uma vez no Conversa Nerd Geek, que eu, pra compor, por exemplo, eu gosto de, enquanto eu estou defecando, eu gosto de pegar o violão e tocar violão enquanto eu cago, sabe? Porra, tinha um amigo meu que fazia isso, cara. É porque não dá pra... É melhor, porque as chances de sair duas merdas ao mesmo tempo é muito menor. Então, já que já tá saindo uma, no violão já vai ficar legal. A composição que eu vou compor ali vai ficar melhor. Já teve várias músicas que compus enquanto eu tava cagando. Caraca, velho, meu amigo fazia isso, eu sempre achei que era história dele e depois eu sempre achei que ele era o único. Não, olha não aí. Não, é um momento de meditar. Você não fala caga, você estava meditando, meu jovem. Você estava em contato com seu eu interior e se clonando. Sim, sim. Aí eu contei essa história até hoje. Eu tenho vergonha de ter contado essa história um dia, mas ok. E tu cantou a música que tu compôs? Hã? Não, não. A música fica guardada pra mim. Provavelmente alguma parecida com a do Bruno e Marrone, né? Bruno e Barreto, né? Barreto. É. Rio Negro. Bruno de Barreto. Meu Deus do céu, mano. E Luz, você tem alguma historinha, alguma historieta onde os podcasts já te deixaram com vergonha alheia, cara? Ah, cara, fora essas de buzz, assim, né? Às vezes acontece no trabalho, tá ligado? Esse tempo eu tava ouvindo um negócio do trabalho e eu fico numa salinha meio isolada, porque, né, animais, né, não podem ser alimentados, tem que ficar isolado dos amiguinhos. Então eu fico lá, eu na minha salinha, e cara, alguém lança alguma coisa no podcast, velho, e eu começo a me contorcer na cadeira e tapar a boca e tomar água. E falei, caraca, velho, eu não posso sair daqui, mas eu não posso rir. Tava um silêncio no ambiente, assim, eu, caraca, meu, eu passei mal, eu deu dor de cabeça, deu tudo. Pra quem olha você ali no vitrozinho ali no negócio, parece que você tá brincando de índio, né? Botando a mão na boca, só... correndo, jogando água em você. O negócio tá fazendo um ritual pesado ali. Sim, inclusive, sim, cara. Você pode tentar vaga no Instituto Cacique Cobra Coral. Sim, não é? Fazer chover, conta... né, cara? Com o dinheiro do contribuinte. Que é melhor ainda, afinal de contas, né, mano? Eu me sinto representado quando o meu dinheiro vai pra galera fazer dança da chuva. Ah, não. Porque obviamente que funciona, né? Claro. Quem somos nós, não é? Pra criticar isso aí. Afinal de contas, você vê, quando não se paga o cacique cobra coral ou falta fé em alguma coisa, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro encanador. Inocente, apaixonado, eu tava crente, crente, ia viver, a história acabou. Desilada, desilusão, ela me machucou, ela pisou no meu coração. Não era amor, não era, não era amor, era cilada. Não era amor, não era, não era amor, era cilada, cilada, cilada, cilada. Vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. Galera, eu tenho umas histórias, assim, onde, além dessas histórias que nós já passamos vergonha em ouvir o podcast, vocês já presenciaram, não vou dizer nem onde vocês foram protagonistas, quero saber se vocês presenciaram, ou ficaram sabendo, enfim, de alguma vergonha alheia de alguém da equipe de vocês, ou algum conhecido, alguém que vocês têm contato, um parceiro, assim, mas vocês já tiveram alguma coisa nesse nível, mano? Você me lembrou de uma história que você até tava junto nessa, Caio. Isso aí não foi pro ar. Isso não foi pro ar. Mas a gente foi gravar um episódio sobre Stranger Things, né? E tinha um cara que o nome dele era Hilário. Putz. Né? Aí, o host do meu podcast, lá, abraço pro Douglas Luiz, lá do Conversa Nerd Geek. Ô, garoto do Cor Rosa. Ele simplesmente Rosa. Perguntou, só uma pergunta, Hilário é apelido, né? Qual puta o teu nome mesmo? Meu nome é Engraçaralho, né? Caralho. No momento foi aquela sequência de riso de todo mundo. Que... Isso depois daquele silêncio mortal, né, mano? Bateu aquele sim, minuto depois de silêncio, daquele silêncio mortal. Alguém tirou do mundo sem querer e todo mundo começou a rir junto. Coitado do maluco. Cara, nunca mais quis falar com a gente depois daquele episódio, velho. O Douglas, o garoto do Cu Rosa, ele... Uhum. Os subtítulos são os melhores, né? Imagina... Imagina o Currosa sendo encurrado pelo Negão da Rola Branca. Mas os Currosas são os mais valorizados. O Negão da Rola Branca, pra pegar o garoto do Currosa, ele deveria pagar muito. É estilo pedir beijo na boca no puteiro, entendeu? Tem que pagar mais caro. Se o cu é rosa, tem que pagar mais caro. Todo mundo sabe disso, não é? Mas assim, mano, o garoto do Cu Rosa, ele falou tão feliz, tão convicto de... Vou... Sabe quando você solta, você vai começar um discurso e você solta uma piada pra quebrar o gelo? A piada dele com o nome do cara. Puta que pariu. Ah, esse nome tipo... bosta aí, ó. É esse nome bosta mesmo seu? Pera aí. Inclusive, eu queria mandar um beijo pro Bonilha... Que, é, que tem no registro de nascimento o nome de Nilmar. Toma aí. Nilmar. Cara, eu já tive uma treta, até foi recente agora, num podcast que eu não participei, mas era do... Tinha membros da minha equipe lá. Eu comecei a... Eu tava na madrugada trabalhando, e aí eu tava ouvindo, assim, comecei a rir, cara. Porque tava engraçado o programa, assim. E aí eu mandei no grupo dos podcasts lá, mandei, bah, que maneiro e tal. Tô rindo muito com esse podcast. Bah, o fulano tá muito engraçado. A fulano não sei o quê. E aí mandei várias paradas, assim, trio emocionado, né? Aí depois o cara me mandou assim, mano, tu não sabe a treta que deu na gravação desse podcast com essas duas pessoas. Eu falei, puta, agora já mandei. Não. Ele, cara, a gente salvou a gravação por muito pouco, porque o que deu de briga nesse podcast com aquela com fulano e a fulana, e eu, agora já foi. Fica aquele climão. É, mano, você, querido ouvinte, você não faz ideia de como é um bastidor de um podcast. Você não sabe até... Por exemplo, você agora ouve nossas vozes, nossa voz de veludo, a voz agradável do Douglas, não sabe como é difícil gravar nu, porque aqui não tem aquecedor. Às vezes bate um vento noroeste, é foda, cara. O saco... Eu imagino que deve estar difícil pro Luiz, né? Que teve que tirar uma bola pra gravar amanhã. Não, representar o... O saco do Luiz petrificou, tá ligado? E aí que ele vai ficando roxo, ele parece um nariz roxo. Parece um palhacinho com o nariz roxo, assim. Sabe, só que só tem um olhinho de ciclope, que é da boquinha do pintinho, assim. Porque o bagulho já tá tudo encolhendo, mano. É, tá difícil, mano. Ele tá virando uma massa uniforme. Você ficou bonito como o rei dos mendigos hoje. Não, mendigo alfa. Não, eu não posso me considerar mendigo alfa porque eu ainda não consegui comer o cu do Douglas. Né? Afinal de contas, nós sabemos como isso funciona. Mas já estamos trabalhando nisso. Nós vamos entrar numa luta aí ferrenha pra conseguir discutir esse título. Inclusive, eu só estou esperando minha barba crescer um pouco mais pra ela ficar mais nojenta e isso ser um diferencial na hora da briga. Afinal de contas, ele tenta esquivar ou ele chega perto, ele vai sentir esse odor, porque eu tô deixando o resto de miojo na barba, nossa, não é? Enquanto falo com vocês. E aí a gente nossa consegue finalmente comer aquele cu gostoso que eu já comia antes dele ser mendigo alfa. Eu aprecio um bom cu, vocês me desculpem. Não, eu aprecio. Obviamente, né? Eu acho uma iguaria, assim como o Douglas que possui aquele sommelier delicioso cu rosa. O Luz com esse cu ruivo aí, porque ele não tira os pelos, né? Então, ele vem vermelhinho. Você não, se você meter com força, não sangra. Então você não sabe, tá ligado? O negócio é lindo. So kiss me. Cara, tem um... A gente tem um lá no Los Chicos, né? Já que a gente tá falando de vergonha alheia, a gente tem um queridíssimo que a gente chama ele de Pino, né? Porque o apelido dele é Pino e a gente continua chamando ele de Pino. Não sei se tem a ver com cocaína. Reza a lenda que Pino tem a ver com pinocolente, que seria uma picanha com lente. Ou pinóculos, uma picanha de óculos. Enfim, mas ele é uma pessoa bem saudável. Caraca. Com aquelas peitinho pera, sabe? Pera cintura, assim. Meu Deus. É um ser humano lindo e simpático. E um dia, assim, a gente sempre se preocupa, traz um convidado, gosta de deixar o convidado em casa, né? Afinal de contas, né, pô, a gente tá mostrando aquela porra daquele podcast, o mínimo que a gente pode fazer é deixar o cara à vontade, não é? E aí, o Pino, que por um acaso conheceu a mídia podcast com outros podcasts, não que ele gravava, demorou uns 6 meses pra ele descobrir que ele tinha um programa que ia pro ar, ele achava que ele só trocava ideia, tá ligado? Mas tudo bem. Ah, tô conversando aqui no Skype, né? Não, demorou um tempo pra ele saber o que é um podcast. A gente já tinha, tipo, o formato feito, já tinha não sei quantos episódios, mas tudo bem, né? Um cara bem informado. E aí, esse Pino, ele já tem um péssimo costume de jogar videogame enquanto a gente grava, mano. Só que um belo dia, ele falou assim, deu aquela vontade de fazer um cocôzinho. Já sei, vou pôr no mudo e vou no banheiro. Ele grava no notebook, levou o notebook para o banheiro, afinal, apoiou na pia. Você sabe que a pia, ela serve para você apoiar o braço, a revista pornô ou o notebook, onde vai estar passando X vídeo ou a gravação do podcast Los Chicos, não é? Sim. E aí, ele fez todo o serviço lá. A gente sabia que ele estava ausente, a gente também caga para a existência dele lá. Ele se limpou, ele cagou, depois ele passou, né? Provavelmente contratou alguém, mandou alguém lá ajudar para limpar a bunda dele, que ele não deve alcançar aquela bunda de cagar no tanque. Né? É, fez todo o serviço, cortou, pegou a peixeira, cortou o bagulho para aquela bosta grossa. Porque caga grosso, né? Aquela bosta grossa cair e tranquilão, assim, pelo vaso. E resolveu dar uma opinião sobre o que estava falado. Sei lá por quê. Ele resolveu participar aquele dia. Ele tirou do mundo e falou, eu acho alguma coisa assim, assado. E só isso. Deu a opinião dele. Só que ele esqueceu de pôr no mudo. Ele ainda estava no processo de cagar. Ele estava na última etapa do processo de cagar. Que consiste em dar descarga. Qual é a moral? Logo em seguida veio aquele barulho. Qual é o resultado? O convidado falando lá o que tinha que falar e do nada veio aquele barulho de descarga, mano. Aquele paquiderme, mano, tinha soltado um barro no meio da gravação e não teve a decência de tirar a descarga. Obviamente a gente resolveu deixar aquela porra no ar. Ficou muito engraçado. Depois, porque na hora, imagina a gente explicando pro convidado. Então, moço... Não é por nada, não. Mas um então, amigo, a gente tem um amigo aqui que tá fazendo cocô enquanto você tava explicando alguma coisa. Acho que ele literalmente cagou porque você falou. Olha o que eu acho da sua opinião, eu puxo a descarga na hora. Esse maluco, né, ele já gritou gol em assunto sério. A gente falando de coisa séria, ele é gol, caralho! Ele já pediu a palavra no meio de uma gravação pra falar que o personagem do jogo de futebol errou um gol feito, tá ligado? Caraca, falando em futebol, cara, uma vez eu tava na aula da faculdade, assim, e o professor, tipo, mega sério, o professor tinha sido do exército e tal, o cara era mega tenso, né? Na aula dele todo mundo ficava quieto, tinha várias lendas do cara, que o cara já tinha, tipo, devorado uns alunos, já tinha mandado matar uma meia dúzia. E aí nós tava tudo prestando atenção, quando veio o cara da minha frente, que tava ouvindo, não era bem um podcast, mas era tipo um programa de rádio falando de jogo e coisa, e depois ele botou no jogo, e a gente seguiu ouvindo. Cara, no meio da explicação, o cara me gritou, tô, filho da puta! Aí a galera parou e olhou pra ele, cara. Assim, ele só baixou a cabeça e continuou quietinho. E eu, meu, fiquei, vergonha alheia, com esse aí eu fiquei com vergonha alheia, eu falei, porra, meu, te controla, velho, te controla aí, faz o favor. Foi foda, cara. Foi foda, o professor só fulminou ele com os olhos, assim, e eu falei, caraca, isso vai dar treta. Luz, você tem alguma história de vergonha alheia, além dessa, cara? É, tem aquele cara, né, que, né, participou comigo no podcast, lá o podcast tava começando, lá um podcast humilde. Mas antes, espere um minuto. Antes de prosseguirmos, nós temos ela. Ela que vem aqui pra causar nesse momento. Nós temos a nossa pergunta polêmica. Eu pergunto aqui, de forma aleatória, eu vou perguntar pra ele. Léo, sorteei aqui na hora. Você que tá sentado, deixa eu ouvir. Você que trocou de lugar com o Luz e tá sentado nessa cadeira sem assento, que só tem um caninho, que provavelmente é onde fica o Wesley Zop, eu gostaria de saber, sim, já que estamos falando de vergonhas alheias e tudo mais, lembrando que a pergunta polêmica será respondida por todos nós, né? O que você acha que daria mais vergonha? Você gravar um podcast onde você precisa narrar como é a bolsa escrotal, ou seja, o saco de Gabriel Asbar contendo apenas uma bola. Só que você vendo, você tem que dedilhar, falar qual é a textura, entende? Tem que, eu sou sommelier de bola, sommelier de bola. Exato, você vai ser um sommelier de bola. Contar quantos pentelhos tem, assim, fazer uma audiodescrição pra aquela pessoa que tá longe, mas morre de vontade de saber como é um saco com uma bola só. Sim. Ou você deixar gravar uma noite de amor entre você e Wesley Zop. Não digo que transar com Wesley Zop seja vergonha. Eu digo que deixar as pessoas ouvir você num momento íntimo desse seja vergonhoso. Detalhe, Wesley Zop é o ativo. Caraca. Teria que rolar beijo? Aí você, aí é combinar. Ou tanto faz, na bola do Asbar ou no Wesley Zop. Ah não, o cara ainda prefira a bola do Asbar. Eu sempre tive curiosidade de ver qual é que é uma monobola. Eu nunca vi um monobola. Pra você mesmo, seria tipo um De Volta Pra Minha Terra? Alguma coisa assim? Coisa do tipo. Entendi. Faz sentido. Eu fico com a opção de gravar um podcast sobre as bolas de Gabriel Asbar. Mas você vai ter que estar narrando em tempo real, enquanto você tá pegando, olhando, manuseando, esticando pra ver. Se tiver frio, você vai ter que dar aquela aquecida, sabe? Passar as mãozinhas. Ah, cara. Exatamente. Noite de amor com o Gabriel Asbar, não. Um reiki na mão. Com o Gabriel, não. Com o Douglas, não. Bola do Asbar? Eu prefiro a bola do Asbar do que uma noite de amor com o Douglas, cara. Não, com o Douglas não. Com o Wesley Zop. O Douglas ninguém tá. Não, com o Zop? Eu tô pegando. Ah, não, peraí. É com o Zop? É com o Zop. Poxa. Mas lembrando que a vergonha não é transar com o Wesley Zop, que seria um privilégio. Nós sabemos. O que nós estamos falando aqui é que isso seria gravado, o áudio. E o Wesley Zop seria o quê? Um dia par, provavelmente, que é o dia que ele é o ativo. Seria gravado. Uhum. Na íntegra, sem cortes. Sua bundona de lua cheia ia estar pra todo mundo ver. O negócio é essa loucura. Esse tipo o porco do Black Mirror, lá ia ter ângulo de câmera, ia ter plateia. Ah, então vou com o saco mesmo. Vou ficar com o saco das barras. Eu vou gravar porque senão vídeo não. Eu prefiro um áudio do que um vídeo, sabe? Mas, então, mas você tem que pegar as bolas, você vai pegar as bolas. Apenas, as sem não, problema. Desculpa, é Gabriel Asbar, você vai a pegar bola. A bola. É a bola. É no singular, né? Muito bom. E você, Luz? O que te daria mais vergonha ou o que te daria menos vergonha? Qual você preferiria fazer, cara? A mais vergonha seria a segunda opção, né? Mas se o suicídio não é uma opção, né? O Haraki, não é uma opção, você tem que fazer. Se você morrer no pós, você volta só pra poder fazer isso. Fica, sabe, aquele poltergeist, isso, sabe, a tarefa não cumprida, aquela coisa que ainda ficou pendente em vida? É isso. Tipo, se fosse um episódio de Super Neto, os caras iam dizer, ah, ele morreu, né, nesse ato aqui, aí é meio complicado. Mas, cara, teria que ser o Bonobol, né, cara, porque dos males o menor, né, pelo menos é uma só. É verdade, se fosse duas era complicado. Exatamente. Mas, cara, tem certeza, nós estamos falando de Wesley Zop, o cara mais antigo da face da Terra, mais velho que Pontos. Você Alemos. Escolheria o Wesley? Quantos segundos duraria pra ele ter um orgasmo, se ele teria um orgasmo? Seria um frenético 5 segundos. Exatamente. Seria um GIF, nem um vídeo, velho. Praticamente. Então você ficaria com o Zop. Cara, a noite de amor com o Zop. Se fosse pra falar de vontade, eu ficaria. Eu gravaria um GIF enquanto apalpa a bola do Asbar, né? Mas, como a gente não pode ter tudo nessa vida, eu acho também que apalpar as bolas, a bola do Asbar é menos constrangedor nesse momento. Afinal de contas, eu não depilo faz um tempo. Vai que o Wesley Zop me pega desprevenido, eu não quero passar essa imagem para o público. A galera do X-Video, um beijo pra vocês, tô sempre acompanhando. Vocês não iam me ver peludinho, não é? C- sempre mesmo. Eu tenho outra pergunta polêmica aqui pra vocês. Outra pergunta polêmica? Caraca. Sim, pergunta polêmica. Não, meu Deus. Não. Todos vão ter que responder. O que que vocês escolheriam? Ter, em vez de ter os dedos, cada dedo em uma mão, se ele não fosse um dedo, ele fosse um pênis no lugar dos dedos, entendeu? Ter um pênis em cada lugar de cada dedo, de cada mão, ou ter um pênis que, na realidade, você não teria um pênis, você teria um braço de bebê. É, o que não já pênis. Acontece comigo, praticamente, não é? É. Parece um bebê segurando uma maçã. Imagina, isso, eu ia dizer. Imagina, você tendo 10 pênis na mão, 10 pênis na mão, e também, se não recasso, você teria 11 pênis, porque você manteria o seu pênis comum, o seu pênis nativo, ou você preferiria não ter mais nenhum pênis e ter uma mão, não, uma mão muito grande, um polegar de um bebê no lugar do pênis. Cara, nunca mais o tapa polegar na cara seria visto da mesma forma, né, mano? Seria um beat slap a cara, um bucaque toda vez que você desse um tapa na cara de alguém. Ia ser um tapa na cara bonito, é verdade. Imagina você dançando a coreografia do Mamonas Assassinas. É, soltar nada vira, soltar nada vem, me passaram a mão na bunda. Isso mão na bunda. Ai, ai. Passaram a mão na bunda, esse é um gangbang. O que seria, né? O furabolo, né, mano? Ok. Me pergunto, ainda vou além. O que seria a expressão... Este prato está de se lamber os dedos, tá ligado? Caraca, DP, a palavra DP, a sigla DP mudaria de sentido. Totalmente. Totalmente. Totalmente. E aí, quanto de pinga você quer? Põe dois dedinhos aí. Então bateu no copo assim com a mão. Segunda opção? Não, quem responde essa primeira? Escolha alguém pra responder primeiramente. Vai você, Ucho. Eu? Então, deixa eu ver, minhas opções é ter um braço de bebê que já é parecido do que eu tenho, né? Isso. Pelo menos ele me formar. O braço é muito grande, pô. Um polegar de um bebê. Não, um polegar de um bebê. Ah, um polegar é sacanagem. Não, de bebê não. Polegar de uma pessoa. Como vocês vão? Polegar. Tem um polegar? Porra, mano. São duas situações legais, né? Primeiro que eu sou piada pronta e posso me dar prazer assim, sei lá. Apenas aquecendo as mãos, sabe? Quando você faz aquele movimento pra aquecer as mãos. Aquilo lá... aquele do Sr. Biag, assim, né? Exatamente, mano. Imagina só. Minhas massagens seriam loucas, mas... Em compensação, imagina só que é você chegar pra mina, aquela mina tá meio insegura. Aí você leva ela pra cama, a mina, ai meu, não sei se devo, não sei se não devo. A hora que você tira a calça, tá aquele polegar ereto assim pra cima, você tá tudo bem, querida. Pode vir. Não, cara, mas pensa só. Já tá com o joinha armado. Você não ia mais ter tato, cara. Você não ia mais ter tato, porque você não conseguiria pegar um copo. Ele não seria... Não. Você não conseguiria um fechar a mão. Você teria um super tato, rapaz. Você pegaria um copo e ejacularia na cara da copeira. Você pegaria o copo com a mão fechada e desmaiaria. É. Pode crer. Ia ter os dedos do tamanho do dedo do Etevaldo, do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Meu Deus. Que negócio assim. Ia ser legal. Mas então, tem que escolher uma. Cara, não sei. Ter um pau positivo ou ter... Deixa eu ver. Ter um pau maneiro ou ter a mão de pau? Bom, se Edward teve mãos de tesoura, quem sou eu pra reclamar se eu tenho mãos de pênis, não é? Então eu ficaria com mão de pênis mesmo porque eu aumentaria minhas zonas de prazer. Pois é. Eu iria na mão também, só pelo ruê. Opa, mano. Ah, não, eu ficaria com o dedo. Não, pensa você cutucando o ouvido, você fazendo eu ficaria seu no primeiro com dedo auditivo, porque... velho. Eu ficaria com o dedo porque daí seria vantagem, eu ganharia mais uns 5 centímetros, pelo menos. Faz sentido. Eu ganharia mais uns 5 centímetros, então estaria de boa. O problema é a unha, né? A unha deve atrapalhar um pouco, né? Mas só fazê-la diariamente, acordar todo dia de manhã. Peraí que eu vou cortar a unha do meu... Jamais. Do dedo. Seria eu o novo Zé do Caixão, velho. Jamais passo uma tesoura perto dessa região. A zona do agrião é intocada por lâminas. Ai... Inclusive lâminas depilatórias. Afinal de contas, o Black Power está com tudo e voltou a mão. Olha aí. É como eu me sinto, com a cabecinha vermelha, eu me sinto um palhacinho Black Power, velho. Porque, tipo assim, aquele Black Power só o nariz vermelho. Assim. Tá lindo. Uma das vergonhas alheias que eu tive, que eu fiquei com vergonha pelo cara e também eu fiquei irritado, né? Foi que a gente tava ali na gravação, tá? E aí falando. Quando veio dar aquele, né, barulhinho que todo mundo conhece, aquele... O que seria isso? Ele tem porcos? Ele cria porcos na casa dele? Parecia um porco. Aí, o que é isso, cara? Aí todo mundo parou e continuou aquele barulho de fundo. Aí eu gritei, fulano... Tu tá dormindo, seu filho da puta. Aí o cara levanta. Aí ele levanta, tipo, atordoado. Hã? Hã? Hã? Ele falou: "Bom, meu, foi mal aí, eu tô malzão." Eu tive um dia horrível. Filho da puta. Filho de uma puta. E aí a gente começou a xingar o cara, tipo, por vergonha alheia, porque tinha mais gente gravando. E, né, pela irritação de, pô, meu, comprometimento. Vocês tinham convidados, então, no dia? E o cara dormiu? Ah, eu acho que naquela vez tinha. Não foi o convidado que dormiu, foi da equipe, né? O que é pior ainda. Foi o cara da equipe que dormiu ou foi o convidado? Foi o cara da equipe que dormiu. Filho da equipe, puta! Mas... Caralho. É, realmente é uma vergonha complicada. Uma pergunta que aqui eu acho que deve complicado. Ser a pergunta de todo ouvinte. Esse desgraçado ainda tá na sua equipe? É, mais ou aí você menos, manda um tô, menos, tô né? Sim. Eu tô sim, eu não saí não. Ah, cara, é foda. É complicado. Pois é, vergonha de... Que vocês passaram alguma vergonha com um convidado já de chamar o cara e o cara vir empolgadão ou o cara vir não manjar de gravar e aí dar um constrangimento, alguma coisa assim? Porra, eu não sei se é vergonha ou irritação, mas eu já tive, mano, casos de convidado. Porque assim, você tem convidados que às vezes são fãs, entendeu? Não digo nem ouvintes, às vezes... Porque assim, eu sou fã de uma porrada de parceiro meu aí, de convidado, de podcast e tudo mais. E às vezes o contrário também acontece. E o cara, ele se empolga na hora de falar, mano. E aí ele começa a falar e começa a falar uma porrada de groselha, mano. Aí você fala... E como é que você... E o cara Caraca. É convidado. E aí como é que você fala, ô, amiguinho, você tá falando... Você tá soltando bosta pela boca, hein? Vamos parar com isso aí, você acha? O que você está falando nunca, não está coerente. Eu já tive problemas de convidados que... A gente gravou um episódio que não foi pro ar, mas meio que dois convidados, era um episódio sobre Star Wars, né? E ia ser um episódio, tipo, sobre a saga antiga. A gente chamou um pessoal que manjava pra cacete de Star Wars, e era até de... Dessa Jedi, esse bagulho de conselho de Star Wars, tá ligado? Era fanático de Star Wars, conhecia todo o universo expandido e tudo mais. E chamamos um outro cara que era só um fã, mas não era tão fanático. Não era virgão. É, não era virgão. Mas não era virgão. Também era um pouco virgem, mas não tanto. Então. Chamamos cara, um cabaço que achava que manjava, né? Isso aí. O cara chegou, um chegou e falou: "Não, isso daqui eu achei isso aqui uma merda." Ah, o cara, não, mas Putz. Isso aí não é uma merda. E começaram a discutir o episódio inteiro. Mas ele falando que Entre aquilo eles. É uma merda e que aquilo não é explicado. Aí ele falando, não, mas é explicado no livro tal. E cara, gerou uma discussão. Eu fiquei com vergonha ali e falei, cara, eu só sei que eu falei pro Douglas lá do Conversa Nerd Geek, não lança esse episódio. Por favor. Cara, por favor. Ele não foi pro ar. Esse bagulho me faz lembrar, inclusive no terreno do Conversa Nerd Geek, uma participação. Do Ucho, do podcast Los Chicos, não sei se você conhece. Que esse trouxa... Pô, dizem que é bom, hein? Não, esse trouxa foi falar no Conversa Nerd Geek sobre Oscar. E aí, ele pediu a palavra... Esse Ucho é... Ah, esse Ucho é foda, hein, mano? Esse... Nobres diplomatas. Esse filho da puta pediu a palavra. Tinha dois caras que manjavam, estudavam cinema, manjavam muito, muito mesmo, assim. Foram convidados, assim, excepcionais. E tava esse tal de Ucho aí, esse mongoloide. Esse filho da... Bêbado, louco. É, no meio do programa, no meio, assim, de forma aleatória, ele falou, eu gostaria de pedir a palavra, sabe, batendo garfinho no copinho, assim, ó. Aí, esse trouxa, do Ucho aí, ele pegou e falou, eu acho um absurdo que a atriz tal não vai ganhar, não foi nem indicada ao Oscar pelo filme tal. Porque, mano, ela foi genial, ela é foda. E, mano, eu não, esse tal de Ucho... Deu meia hora de discurso pra depois um dos caras estudados falou, é, não, também puder ela não ser indicada, ela ganhou o Oscar do ano passado por esse filme, né? Então... Ah, então faz sentido. Ai, ela não ter sido indicada esse ano. Muito bom. Vou me retirar, com licença. Aí, de repente caiu minha ligação, entrei no túnel. O sinal tinha de repente no nome do filme. Só pra vocês saberem. De repente. Né, Alice? Mas vamos lá. Cara, os convidados geralmente são de boas, assim. Mas uma vergonha ali que eu tenho em relação a outros podcasts é essa galera, que já que a gente falou de universo expandido, essa galera que é muito freak, assim, por conhecer toda a mitologia de alguma coisa. Sim. Geralmente eu começo a ouvir, eu vou ficando com a vergonha ali, tipo assim, de cara... Tá, no fundo, tu tem que lembrar que, né, é de mentirinha, sabe? Sim. Vive, por favor, você tem uma vida. É, cara. Abre a porta, sabe? Olha pra rua de vez Existe em quando. Existe um mundo lá então, fora, sabe? É, isso me dá um pouquinho de vergonha ali quando eu tô ouvindo. É, sim, é que, como aquele negócio, sempre tem um filho da puta pra cagar aquela regra, pra fazer uma merda, né, mano? Vai fazer o quê? Pois é. A vida tem dessas coisas, mano. Existem Exato. Poucas certezas na vida, mas, tipo, sempre tem um filho da puta e você vai acabar, se você dá o cu sem lubrificante, vai sangrar, são uma das poucas verdades da vida, rapaz. Falou com experiência própria. Não, é, eu já fui jovem, hoje em dia não mais, né? Hoje em dia já faz... Já, né? O negócio já... O cara quando vai peidar faz... É. Parece propaganda do House, né? Tipo... É. Tem que passar Listerine no rabo pra ver se tu tá. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's your story from A to Z. You wanna get with me? Carefully, we got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V who doesn't go. Sua camisinha furou? A pílula do dia seguinte não deu certo? Clínica de aborto Dr. Otávio Zop. Resultados garantidos ou enxertamos o seu bebê de volta. Tivemos essa gravação um pouco diferente do normal. Você, querido ouvinte, que está acostumado com aqueles três rapazes galantes, maravilhosos, não se assuste, eles voltarão. Infelizmente, eles voltarão para você, para estragar aí o seu domingo com aquele seu programa dominical que sai às vezes de segunda e quem sabe às terças-feiras, e que é o Churume. E se você quer mandar um e-mail, se quer criticar esse programa, vá se lascar, a gente nem vai saber o que você criticou. Afinal de contas, a gente é desse tipo mesmo. Você quer mandar um e-mail pra gente, você pode mandar... Aliás, Léo, você sabe me dizer qual é o e-mail do Churume? O e-mail é autocríticas@churume.com.br. Boa! Também pode procurar Churume nas redes sociais, no Facebook. Luz, você faz ideia de como é o Churume, como encontrar Churume no Facebook? Ele tem um nome muito sugestivo da página de Lixo do Lixo. É isso aí, essa aí tá em facebook.com/lixodolixo. E também pode procurar no Instagram, que é... eu não sei como é que é o bagulhinho do Instagram, mas no final você põe /lixodolixo. Arroba. Eu acho, porque se não for também que se dane. Que eu tô nem aí. Eu vim fazer bagunça, já bebi umas 8 doses de uísque, tô nem ligando. Já não tá sentindo nada, já. Isso aí. E não esqueça de olhar os podcasts da gente também, né? Eu sou lá do Fermata e do Conversa Nerd Geek, o Usha do lado do Los Chicos e o Luiz é do Player Select, então... Obrigado por fazer merchan pra mim. Eu não faria merchan melhor de mim do que você, velho. Sensacional. E agora sim, eu não vou fazer como naquele podcast horrível que é o De Onde Venho, mas eu vou dizer adeus a vocês, dizer que se cuidem, queridos ouvintes, e não percam no próximo domingo, aí vocês vão ter de volta aqueles integrantes que vocês tanto amam, são o Delícia do Wesley Zop, a voz de americana que é o Ganso, e o rapaz que a gente tem dó por ter uma bola só que é o Gabriel Asbar, mas ele é o mais pegador de todos, nós sabemos, não é? Sem dúvidas. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Dane-se, a gente encerrou aqui. Tchau, galera! É um demente mesmo. Abraço! Ah, é. E o Twitter dos caras é o @nectardolixo. Foda-se!